Jesus me segura na minha jornada, não me deixes cair. A luta é pesada, eu já estou na estrada, confio em ti. Eu não tenho medo, em tudo percebo que está sobre mim. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. Eu vejo na estrada os espinhos, mas não estou sozinho, confio em ti. O crente não cansa, tem esta esperança, e vive assim.